islandeses e islandesas que continuamos nos próximos minutos. A entrar no alinhamento temos Samara e a música Black Lights, depois Björk com Army of Me. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. White lights in the distance, black lights when they close down. It's hard to disguise when you want them to find you, when you want them to. When the vaults open and the rain falls, washes away the tar. Come back. Playlist com Miguel Bettencourt. Foi a voz inconfundível de Björk e seguem-se Of Monster and Men, também islandeses, com a música Dirty Paws e depois Axel Flovan e a música Forest Fires. Jumping up and down the floor, my head is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy, they had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Includes a happy memory, memories bright. I can change your thoughts, my dear. I can change your fears. But if you wanna travel near to make it disappear, oh, oh, oh. Fechar o segmento de música exclusivamente proveniente da Islândia, vamos ouvir Between Mountains e a música Dancing with Tears on My Eyes. Daqui a pouco, António Variações, Jorge Palma, entre muitos grandes nomes da música portuguesa. Dancing. It's over.

Se só agora chegou à companhia do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist, eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado, na vossa companhia, até às 21 horas. Já ouvimos António Variações e a música Perdi a Memória. Continuamos até ao fim desta primeira hora com música portuguesa. A entrar no alinhamento temos GNR, Sétima Legião, respectivamente com a música Tirana e O Canto e o Gelo. Depois Jorge Palma e Jeremias, O Fora da Lei. Oh, Playlist com Miguel Tencourt. Falavas de um curioso personagem, Jeremias, o fora da lei, descendente por linha travessa do famigerado Zé do Telhado. Jeremias dedicou-se desde tenra idade a fabrico da bomba caseira, cuja eloquência sempre o deixou maravilhado. Para Jeremias nada se assemelha à magia da dinamite, a não ser talvez o rugir apaixonado das mais profundas entranhas da terra. E só quando as fachadas dos edifícios públicos explodirem numa gargalhada, será realmente pública a lei que as leis encerram. Veja Jeremias apenas mais uma vítima da sociedade, muito embora eu tenha a esse respeito uma opinião bem particular. É que enquanto um criminoso tem uma certa tendência natural para ser vitimado, Jeremias nunca encontrou razões para se culpar. nunca foi a ambição nem a vingança o que o levou a desprezar a lei. E jamais lhe passou pela cabeça tentar alterar a Constituição. Como um poeta ele desarranja o pesadelo para lá dos limites legais, foragido por amor ao que é belo e por vocação. Gosta do guarda-roupa negra e dos mitos de fora da lei. Gosta do calor da água ardente e de seguir remando contra a maré. Gosta da maneira como os homens respeitáveis se engasgam quando falam dele e da forma como as mulheres murmuram fora da lei. Gosta de tesouros e mapas, sobretudo daqueles que o tempo mais maltratou. Gosta de brincar com o destino e nem o próprio inferno o apavora. Não estando disposto a esperar que a humanidade venha alguma vez a ser melhor, Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora. Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, continuamos com Jorge Palma, desta feita na companhia de Sérgio Godinho, num concerto ao vivo que ambos proporcionaram. A música é de autoria de Sérgio Godinho, A Noite Passada. Daqui a pouco, na segunda hora da playlist de hoje, teremos, entre muitos outros, Elephants, L'Impératrice, Radiohead, Bon Iver. Enfim, muita música para ouvir no Rádio Clube de Angra e com a playlist. A noite passada acordei com o teu peixe, mexias o dono e fui esperar ao teixo. Vinhas de uma barca que eu não vi passar, correr pela margem até à beira do mar. Até que te vi num castelo de areia, cantavas só gaivota e fui sereia. Ri-me de ti, então por que não voas? Então tu olhaste, depois sorriste, abriste a janela e voaste. Noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegada ao mar alto abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Faltou-me o pé, senti que me afundava. Entre as algas do cabelo boiava, e a lua cheia escureceu nas águas. Então falamos, e então dissemos: aqui vivemos muitos anos. Passada, perdão ruir pela fresta aberta, o meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas, vias bem segredo ao debruçar-te nelas.

Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt e assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados, das 19 às 21 horas. Abrimos a segunda hora com The Avener e a música Lonely Boy. Passamos para Burt Mark com Stuck, depois Elephants e Therapy Taxi, respectivamente com as músicas The Fight e Candy's Crush. Miguel Betancourt. I'm not afraid to Je suis si sage, sage d'habitude, mon chéri. Comme une image, image de lassitude dans la vie. Mais tu m'as braqué, je crois, ce soir-là. Et j'ai trouvé la flemme dans tes pas. Ce ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance sur moi. Ce ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance sur moi. Ce ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance sur moi. Ce ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance. Je sens les bagues, bagues qui me montent à la tête. Et je dis vague, vague dans la fumée, dans la fête. Je me suis offerte au luxe de tes mains. Je me vois trembler sans amour demain. Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur. Et j'ai des millions d'envies de te plaire. Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur. Et j'ai des millions d'envies de te plaire. Depois de Therapy, Taxi, Elephants, Birthmark e abrir a segunda hora da sessão de hoje da playlist de Avener, ficamos com La Perrantrice e a música Hematome. Daqui a pouco, Bon Iver, The Cure, entre muitos outros. Deixe-se ficar desse lado. Eu sou o Miguel Betancourt, está na companhia da playlist no Rádio Clube de Angra. Ne me parle pas de sentiments. Je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant. Derrière l'écran, plutôt qu'en vrai. Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment. Tu confonds le cœur et l'intérêt. Si tu veux jouer au compliment, fais-le plus fort que je le fais. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tous tes atomes. Je voudrais m'en aller mais j'ai rien à fuir. J'étais dans la peau comme un hématome. Qui sait réparer les gens qui se brisent. Personne ne voit mes yeux qui s'épuisent. Car à force de croire, j'oublie que ce monde est faux. Pour

Entramos na reta final da sessão de hoje da playlist e fizemo-lo com Radiohead e a música Jigsaw Falling Into Place. Passamos para The National e a música The System Only Dreams in Total Darkness. Depois Bon Iver e a música Skinny Love. Playlists com Miguel Bettencourt. Staring at the sink of love. caminhamos para o fim da sessão de hoje da playlist, na companhia agora dos The Cure e a música Doing the Unstuck, depois Morrissey e a música First of the Gang Today. It's a perfect day for letting go, for setting fire to bridges, boats and other dreary worlds, you know. And let's get happy. It's a perfect day for making out, to wake up with a smile without a doubt, to first scream, giggle, be skip, jump, sing and shout. Let's get happy. But it's much too late to say we'll do this now. We should have done it then. Well, it just goes to show how wrong you can be, and how you really should know that it's never too late to get up. We'll be right back.